5 minutos e estamos à escuta então de Você Mama e Me Perdoa, e assim continuemos com Tudo por Amor. E quando acabarmos esta canção de Tudo por Amor, passaremos uma página de pulo e depois continuaremos com as nossas músicas. Então, uma ótima sexta-feira e muita, muita saúde para todos. Se você ama, perdoa.

Ora, vimos de escutar Tu Eras Aquela Mulher, então, e vamos continuar com mais uma dedicatória, que é de um senhor que vai a rolar na estrada, o Sr. Fernando Reis, que habita em Le Mans, no apartamento 72, e então ele pede uma cançãozinha para toda a sua família e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, e não esquecendo o animador, e também para todas as pessoas que estão a rolar, para todos os camionistas. E então vamos ouvir o Vítor Rodrigues, Sou Camionista. Então, para todos os camionistas, e que tenham uma boa viagem e tudo de bom e uma boa estrada, é o que eu desejo a todos. Então, uma ótima sexta-feira também, que hoje é o fim de semana. Então vamos ouvir o Vítor Rodrigues, Sou Camionista. Eu saí na madrugada, eu entro na estrada e vou embora. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Sou camionista, vivo na estrada, vou pelo mundo, só vagabundo na madrugada. Sou camionista de profissão, para todos os camionistas do mundo, que tenham boa viagem e uma ótima sexta-feira, que é o que eu desejo a todos. Então, vamos continuar com a nossa emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, E espero que vocês estejam aí desse lado a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Então, vamos começar já por Troca Mais Uma. Te conheci criança quando moravas na aldeia. Eras uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada na terceira. O dia inteiro abanando a mineira na colheita do café. Apaixonado, cheio de amor e fé. Na minha aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e contigo novamente estudar. Na minha aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho escondia-te a sacola só para me ver chorar. Já não usas o vestido de chita, nem sandália de amarrar. E como dana agora, lindas curvas na cintura, parece mesmo uma escultura, delicada no andar. Queria tanto ser o teu primeiro namorado, o teu eterno apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola. Novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho escondia-te essa cola só para te ver chorar. Sozinho, tão querendo do teu beijo, revirando na cama, chorando, gritando, tão louco de desejo, porque tu me resiste ao amor que eu te dei. Eu perdido contigo, faço coisas sem rumo, vivo fora da lei. Choro, reclamo e sonho contigo só. contigo, faço coisas sem rumo, vivo fora da lei. Toda noite em meu quarto eu choro, reclamo e sonho contigo. Só por ti eu chamo, queria uma chance só para te dizer o quanto te amo. Toda noite em meu quarto eu choro, não minto, que é tudo teu, aquilo que eu sinto. Vimos de ouvir então Toda a Noite em Meu Quarto. Então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, porque já tenho aqui umas poucas dedicatórias e tenho que as passar um bocado de cada vez, porque senão logo não tenho tempo. E então tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Helena Correia, para toda a sua equipa de trabalho, e não esquecendo o animador e todas as pessoas que o conhecem. Então, um grande abraço para o seu Francisco Correia, para toda a sua equipa, e vamos ouvir então aqui um rancho Camponeses do Minho. Então, boa escuta e um ótimo dia para vocês todos. Ora então, são 10 horas e 1 minuto exato, já estamos no fim da nossa primeira hora da emissão, o fim de semana à porta, e tivemos então a ouvir aqui um ranchinho que foi pedido de Helena Correia, que ela gosta também de ouvir estes lindos ranchos e ela também dança. Então, e podemos ouvir outro que ela merece bem. Então vamos ouvir mais um ranchinho e depois continuamos as nossas músicas. Então estamos à escuta do grupo folclórico de Arcos de Valdevez. Feliz. Então tivemos a ouvir um ranchinho que foi pedido da parte de Helena Correia, que desejo um ótimo dia. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, como a vida é bela na Rádio Arc-en-Ciel, vamos continuar então com a nossa emissão O Fim de Semana à Porta. E vamos continuar com o teu corpo de mulher. És tu de um homem quem tens o rosto lindo e um corpo de mulher. Teu olhar é provocante, vem com um jeito de andar. Tua boca sedutora me convida para amar. Me seduzes com os teus gestos, tens feitiço no olhar. Teu corpo suave e belo, brilhando à luz do luar. Balas, ó morena, tens beleza sem igual. Esboaças teu vestido para o teu corpo mostrar. Teus lindos cabelos negros realçam o teu olhar. Sinto em mim grande desejo e vontade de te amar. Rodopias a cintura, tua ancada a dar. Quero abraçar-te, morena, e te amar, amar, amar. Quero abraçar-te, morena, e te amar, amar, amar. Só morena tens beleza ser igual. Esboaças teu vestido para o teu corpo mostrar. Teus lindos cabelos negros realçam o teu olhar. Sinto em mim grande desejo e vontade de te amar. Rodopias a cintura, tua ancada arará. Quero abraçar-te, morena, e te amar, amar, amar. Quero abraçar-te, morena, e te amar, amar, amar. Ora, 10 horas e 11 minutos e 30 segundos. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título, que é do Jorge Ferreira, Parabéns, Parabéns, e é da minha parte para Maria do Céu, que está hoje de parabéns, Maria do Céu de São João da Arruela, que está hoje de parabéns, que é o seu aniversário. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira, Parabéns, Parabéns,

Então de ouvir o teu coração batendo forte. Isso. E te amo por inteiro. 10 horas e 21 minutos aqui na nossa Rádio Arco-Íris. E vou continuar com mais uma dedicatória que é da parte da Ser Esperança para todos os animadores e não esquecendo os todos doentinhos do mundo e também não esquecendo o Ser Armando e o senhor Ser Armando e deseja um ótimo dia a todos eles e também ao senhor Armando Correia. Então eu vou passar aqui uma bonita canção que tem por título O Graciano Sagra, Amor Sagrado. Então esta canção é dedicada de Ser a Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo o Sr. Armando e que deseja um ótimo dia à sua família e também ao Sr. Agostinho Monteiro e para todas as pessoas que a conhecem tão bem. Então da minha parte um ótimo dia e tudo bom. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti. guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia para dizer que te agradeço. Estás ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe. Pois então vimos de ouvir o Graciano Sagra, o amor sagrado que foi pedido da parte de Cera e Esperança. E então vamos continuar com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte da Glória. Da Glória, a nossa animatriz das quarta-feiras, das 14 às 16. Então que ela pede uma canção para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, todo o auditório da Rádio Arco-Íris, não esquecendo todos os animadores. De minha parte, muito obrigado. E um ótimo dia. E então vamos passar uma canção que tem por título Tão Só, Tão Só. Espero que seja do seu agrado. Bom dia, Rádio Arco-Íris. Como filho para criança, quero sentir o sofrimento, apagar o sentimento por alguém que disse mal. Só segui nessa ligada, mas nunca me perdida. Como filho de uma flor, é fruto do seu amor, mais amado pela vida. Tão só, tão só, e sempre mergulhada. E sai dessa solidão, abre o teu coração, procura ser amada. Tão só, e triste sem dançar. cara, mas a vida é mulher, ela vive de baixo. Só se vira sem ninguém, como um filho para criar. Não quer sentir mais dor, tem pena do amor que eu para alguém não possa dar. Sozinho é ser enganado, mas nunca arrependida. Tenho um filho que não for, é fruto do sonor, vai amar como toda a vida. Tão só, tão só. Solidão, abre o teu coração, não pura ser amada. Tão só, tão só. Fique triste sem razão. É querias não te quero, mas a vida és mulher para viver de baixo. Ora, então ouvimos a canção tão só, que foi pedido da parte da Glória Nossa, animatícia da quarta-feira. Então continuamos com a nossa dedicatórias, e desta vez é da parte de Sónia Leal para seu marido, e não esquecendo toda a equipa da Rádio Arco-Íris e todos os animadores, e de minha parte, o meu muito obrigado. Então, ela pediu para passar o Paulo Alexandre Verde Vinho. Então vamos ouvir esta linda música. Na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação ter entrado numa taberna de bravo moção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar triste, o velho Luís. Em que deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi,

ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora, procura mas não tem. Chora, chora, ela procura alguém. Chora, chora, não soube ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Ora, então, vimos de ouvir o carinho dela e foi pedido da minha parte para a minha esposa e para as colegas que estão a trabalhar e que desejo um bom dia e muita coragem. Ora, então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Desta vez é da parte de Maria do Céu para todas as pessoas que a conhecem e para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo o animador e todo o auditório da rádio. Então vamos passar aqui o Saúl. Como hoje é sexta-feira, é dia de peixe, há muita gente que come peixe, sardinhas ou carapau ou então bacalhau, e vamos ouvir então a cançãozinha do Bacalhau Quer Alho, que é da parte de Maria do Céu. Então vamos ouvir esta linda canção. Mas ela hoje pode beber uma pinguinha porque é o seu aniversário de Maria do Céu. Então, e vimos de ouvir o Saúl, o Bacalhau Quer Alho, e como um bocadinho de azeite ainda fica melhor, então, que foi pedido da parte da Maria do Céu para todos os doentinhos, todas as pessoas que a conhecem, para a família leal e tudo, tudo, para todas as pessoas que a conhecem. Ora, então, e vamos continuar com esta linda música também, que tem por título Apito Comboio, que já começou as férias e o meu netinho está em casa, eles gostam muito de ouvir esta linda canção. Então vamos ouvir o Apito Comboio. Então não é o Apito Comboio, está enganada a canção, é Apito Comboio virá mais tarde. Estamos então a ouvir Uma Baixinha. Quando dá para me beijar, doçura do mulher. Um corpinho escultural, delicadinho desse jeito, somente. Na pontinha do pé, quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Então vimos de ouvir na pontinha do pé do Bandaluza. E então vamos passar aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Cefaria, para todas as pessoas que já estão a trabalhar no local que amanhã se fazerá o nosso grande, a nossa grande festa dos santos populares, que estão já ausentes a trabalhar no Parque de Linha Rolling. Então, ele pediu-me para passar uma canção de Ana Malhoa, e que eu desejo um bom dia e muita coragem, porque está um bocadinho de calor, e muita coragem para eles que já estão a avançarem as coisas para amanhã estarem prontos e domingo. Então, vamos ouvir Todos com Portugal, de Ana Malhoa. Forma para dançar, mexe o corpo duro com a anca a dar a dar. Vai abaixo e vai acima e depois volta a baixar. Ao som do cu duro, ao som do cu duro. Ao ritmo deste som é impossível não mexer. O corpo à cintura já se forma sem querer. Com esta batida o chão vai escurecer. Ao som do cu duro, ao som do cu duro. Vai dançar. Ora, então vimos de ouvir a Ana Malhoa. Ana Malhoa cantou, e então foi pedido do Cef Faria para todas as pessoas que já estão a trabalhar no Ilina Holly, a preparar as coisas para amanhã e domingo a gente fazer a nossa grande festa dos Santos Populares. Então continuamos com as músicas e vamos escutar Eu Duvido. Vimos de ouvir Eduardo Costa, eu duvido. Então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Desta vez é da parte de Eduardo Teixeira, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo António Lourenço e também o animador. Então, da minha parte, um ótimo dia e tudo de bom. E vamos ouvir então a Ruth Marlene, Show da Bola. Thank you.

17 horas, Nel Monteiro. 18 horas, Léo e Leandro. 19 horas, despique dos três grupos de bombos para o final das festividades. Bar e restauração até às 20 horas. Ora, e como vocês sabem, não se esqueçam que já é amanhã, amanhã e domingo. Então, venham numerosos e vocês vão ver que não se arrependam de vir, porque vai ser um bom programa e que vocês vão adorar. Então, vamos continuar com as nossas músicas. E são 11 horas e 4 minutos e estamos na última hora da nossa emissão do fim de semana à porta. E vamos continuar com as músicas, então, e desta vez, como é prometido, será devido, e vamos passar, então, a cançãozinha do Apito Comboio. Vamos andar uma voltinha de comboio, então. Vamos escutar esta linda música. Continuamos então com Mão da Luz, a Madalena, meu amor. Eu te vi pela rua passeando, de mãos dadas, de mãos dadas com outro amor. E eu fiquei quase chorando. E eu pedi muito ao Senhor. Eras tu, a Madalena. Eras tu. Vida pelo mundo, e eu sozinho fiquei em pé. E para nunca mais te esquecer, eu pensei em fazer-te esta canção. Eras tu. Eras tu o meu amor. Eras tu a Madalena. Eras tu o meu amor. Nossa vida pelo mundo, eu sozinho fiquei em pé. E para nunca mais te esquecer, eu pensei em fazer-te esta canção. Eras tu. Eras tu o meu amor. Eras tu a Madalena. Eras tu o meu amor. Amor, eu estou tonto,

ainda me deixaste o teu retrato por ti. Parece que está sorrindo. Noite e dia para mim. Isso que há pobres que vivem como animais. Tens um salário de merda. Nunca mais chegas a rico. Vais sempre cagar a horta. Nem ganhas para o bonito. Ai, nem ganhas para o bonito. Nem ganhas para o brinco. Tens um salário de merda. Nunca mais chegas a rico. Tens um salário de merda. Nunca mais chegas a rico. Tens um salário de merda. Ai, nem ganhas para o brinco. Então estamos à escuta de Nel Monteiro, um artista que estará cá domingo no nosso terreno Linha Hall com os Santos Populares que a Rádio Arco-Íris organiza. Maria Antônia encontrei, testemunhas e lenço, e o seu jeito de varina, bem a moda transmontana, faz dela a mulher mais fina. Daquela terra americana. Alô, alô, oh, portuguesa linda. É sempre a mesma Maria Antônia. És um retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Alô, alô, oh, portuguesa linda. É sempre a mesma Maria Antônia. És um retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Não chores mais, vinho, vinha. Não gosto de ver-te assim. Não gosto de ver-te assim. Dá um jeitinho à boca, faz um sorriso para mim. Dá um jeitinho à boca, faz um sorriso para mim. Quem morreu, morreu, quem morreu está morto. Vamos dar aos vivos o melhor conforto. Ainda vinho, vinha, dá-me a tua mão. Vai juntar ao meu o teu coração. Com esta linda canção dei a volta à viuvinha. Com esta linda canção dei a volta à viuvinha.